Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimusu Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 29 e a expressão de hoje é... Chikaku de miruto, ookii desu ne. Quando olhamos de perto, ele é grande, não é? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana está visitando a cidade de Shizuoka, o local de nascimento da sua amiga Sakura. Hoje, o primo da Sakura, o Kenta, está levando a Ana para um lugar de onde se pode tirar ótimas fotos do Monte Fuji. O Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão. Ela é um patrimônio cultural da humanidade da Unesco. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 29. A expressão de hoje é... Chikaku de miruto, ookii desu ne. Quando olhamos de perto, ele é grande, não é? Fuji-san da. Chikaku de miruto, ookii desu ne. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ano kumo ga mieru to, ame ga furu nda yo. Agora vamos estudar o diálogo. A Ana disse... Fuji-san da. É o Monte Fuji. Fuji-san. Significa Monte Fuji. Da. É a forma casual de... Des. Que encerra uma expressão de modo polido. San em Fuji-san é igual ao honorífico san colocado depois dos nomes das pessoas? Não, mas a pronúncia é a mesma. Montanha em japonês é... Yama. No entanto, a pronúncia muda para... San. Quando essa palavra é colocada depois do nome de algumas montanhas. Chikaku de miruto, ookii desu ne. Quando olhamos de perto, ele é grande, não é? Essa é a nossa expressão de hoje. Nessa sentença, o sujeito Fuji-san, Monte Fuji, foi omitido. Chikaku significa perto. De é uma partícula que indica lugar. Miru é a forma do dicionário de... Mimasu. Olhar. To. É uma partícula que indica uma condição. Essa partícula é usada em situações em que, quando algo acontece ou se algo acontece, outra coisa ocorre como resultado. Portanto, indica uma relação de causa e efeito. Assim, chikaku de miruto significa quando olhamos de perto. Mas cuidado! Verbos devem estar na forma do dicionário ou forma nai antes de to. Caso a partícula to seja colocada depois de verbos, ela indica uma condição, certo? Exatamente. Ooki é grande. Pequeno se diz... Chiisai. Desu. É uma palavra que encerra uma sentença de modo polido. Ne. É uma partícula usada ao final de sentenças para buscar a concordância da pessoa com quem se fala. Agora, vamos praticar dizendo em japonês, quando olhamos de perto, ele é grande, não é? Chikaku de miruto, ookii desu ne. E a Ana nota uma coisa. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ué, a forma da nuvem parece um chapéu. Are? É uma interjeição usada quando se nota algo. Kumo significa nuvem. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Katachi é forma. Na é uma partícula que indica o sujeito. Neste caso, kumo no katachi, forma da nuvem, é o sujeito. Boushi é chapéu. Mitai significa parece. Des encerra uma sentença de modo polido. Uma nuvem que parece um chapéu? Uma nuvem que paira sobre um pico isolado como se fosse um chapéu é chamada de... Kasagumo. Acredita-se que esse tipo de nuvem seja um sinal de chuva. E o Kenta explica para Ana. Ano kumo ga mieru to, ame ga furu nda yo. Quando se vê aquela nuvem, chove. Ano. Aquele, aquela. É um demonstrativo que se refere a algo distante. Kumo é nuvem. Ga é uma partícula que indica sujeito. Mieru é a forma do dicionário de... Miemasu. Ver-se, ser visto. To é uma partícula que indica condição. Nós acabamos de aprender essa partícula to. Ela indica condição. Qual é a diferença entre mimas e miemas? Mimas significa que alguém olha para algo com tal intenção. Miemas significa que algo é visível ou que alguém acaba vendo sem ter a intenção. Então, a frase o Monte Fuji pode ser visto é Fujisan ga miemas, não é? É isso mesmo. Agora vamos voltar para o diálogo. Ame significa chuva. Ga é uma partícula que indica sujeito. Furun da yo significa chove. Chover é furimasu. Sua forma do dicionário é furu. Neste caso, furu está combinado com nda, uma expressão usada para explicar uma situação observada ou razão. Nda? Na lição 27, aprendemos que ndes é usado para se explicar algo. A forma casual de ndes é nda. Yo é uma partícula usada ao final de sentenças quando se diz algo que a pessoa que escuta não sabe. Portanto, ame ga furunda yo significa chove ou chove, sabia? Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos que nda é uma expressão usada para se explicar algo. Gostaria de aprender mais sobre ela. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, a forma básica de nda é noda. Usa-se noda ao fim de sentenças para se explicar uma situação observada, a razão ou em qual situação. Em conversas casuais, usa-se nda. De modo polido, disse ndes. Não se podem usar verbos na forma mas antes de noda. É preciso usar verbos na forma casual, como na forma do dicionário ou na forma ta. Assim, como se pode dizer que chove quando se vê aquele tipo de nuvem? Chove é ame ga furimasu. Coloca-se furimasu chover na forma do dicionário furu e acrescenta-se nda. Portanto, disse ame ga furunda. De modo polido, disse ame ga furundes. Noda se torna nanoda. Caso substantivos ou adjetivos do tipo na sejam colocados antes de noda. Nesses casos, nda torna-se nanda. Assim, caso trabalho shigoto seja a razão, disse shigoto nanda. De modo polido, disse shigoto nan desu. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Está chovendo! Em japonês, esse som é descrito assim. Zaza. Usa-se zaza quando chove forte. Quando cai uma chuva fina, diz-se shito shito. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. O Monte Fuji também é muito bonito quando existem nuvens sobre ele. O Kenta pode fazer previsão do tempo olhando o formato dessas nuvens. Ele sabe muita coisa e é de confiança. Este é o fim da lição 29. A expressão de hoje foi chikaku de miruto ookii desu ne. Quando olhamos de perto, ele é grande, não é? Na próxima lição, a Ana vai se divertir tirando fotos do Monte Fuji. Até lá!